Lateral 9970, solo 04, libera direita, chame solo 12, 1 decimal 9. Salvador, muito bom dia, tá 3171, decolou do perfil da Daelveda. 3171, contato radar de decolagem, sobre mantendo de 340, sai do Daelveda. 340, da Daelveda, 3171. 0. Tango Romeu Golf Vitor, mantenha 3.000 pés, informa o tráfego posição 2 horas, 8 milhas, um Airbus 320, descendo para 4.000 pés, rumo ao sudoeste. Paciência, Romeu Golf Vitor. 3517, mantém-se, mantém a 4.000 pés, informa o tráfego, posição 12 horas, posição 11 horas, mantendo 3.000 pés, um Papa Alfa Tango 4, rumo noroeste. Rotan 3517, ciente, manterá 4.000 a atingir. Controle Salvador, até 3153. 3153, aciona a identificação na chegada Bonfim, desça para 5.000 pés, ajuste na terna 2. Para 5.000 pés, com 10012 na chegada Bonfim, Rotan 3153, estamos ciente da Fox, informa que perdeu contato com o CPC. Controle ciente. Papatango Oscar Golf Sierra, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste Salvador, mantém nível de voo 080, chame Lian, frequência 1201. Papatango Romeu Golf Vitor, tráfego ultrapassado, livre de ascensão nível de voo 100. Você pena, Romeu Golf Vitor. Marisa, vai direto no estágio para o Romeu Golf Vitor. Pode coordenação, Romeu Golf Vitor. Sim. 3517, tráfego ultrapassado, desce para 2.000 pés, ajuste na 092. 2.000, tá 3517. Tango Romeu Golf Vitor, autorizado direto Serra Bravo Lima Eco, confirma estimado de pouso. Direto mensagem ao pouso a 0850. 0850, controle ciente. Tá 3517, autorizado ILS X-ray pistão na 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray, reportar estabilizado, tá 3517. Tá 3513, desça para 4.000 pés, ajuste na 092. Três 5513, desça para 2, 4 mil pés, ajuste na 012. Tempo 3153. Tá 3153, desça para 4 mil pés, ajuste 1 na 012. 4 mil autorizado, 1 na 012. 3153. Sete dois dois zero três, tá livre, é para o táxi. Passará para o táxi, 572, obrigado. Está passando 080, roda condições visuais, dá presente para ter modificação, solicito 085, mantendo estimado a missão 0850, é o Romeu Golf Vitor. Papatango Romeu Golf Vitor, plano de voo modificado ao 0811, autorizado nível de voo 085. Gente, autorizado 085, atinge e mantém esse momento 085. Gente. Confirma estabilizado. Estabilizou agora, TAM 3597. TAM 3597, chame torre 118 e Palmeira. Também, obrigado. TAM 3171, chame centro Recife 125, 1 ou terminal 3325. 51, 3325, bom dia. Dia, autorizado pouso, vento variável com 1 nó. E pouso 1 a 0, tá 35 na 7. Jet 5722 está pronto para o táxi com 141, autonomia de 3 horas 45, Altena Confins. Quanto é via? Tá 3153 via Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste na 092. Desce via Bonf para 2 mil pés, no 092, tá 3153. 3890, fecha estacionamento 08 ao portão. Tá, 3890, tá livre a porta táxi. Para. Salvador, Webjet 5722, próximo, número da 10, ciente do TAM, no pouso, pronto para decolagem. Autorizado, alinha e manter. Alinha e manter, 5722. Estimativo Índio November Alpha, a intenção é Alagoinhas e após Alagoinhas. Confirmando então, Alagoinha, Feira e após Valência, regresso Salvador. Gente, eu acho. Autorizado ILS X-Ray, pistão 10, resposta blizzada. Livre ILS X-Ray, para 3-1-3. Abatão Gol Romeu Gurvito, para serviço de informação e alerta. Chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 1260, alterne 1288, Romeu Gurvito, bom. Alfa Kilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reposte para ingresso no principal, pátio 3. Webjet 5722, autorizado decolar, vento calmo. Autorizado decolagem 10, vento calmo, Web 5722, obrigado. 1 de novembro, pronto, cópia. 1 de novembro, Alfa, voo local, Salvador, Salvador, mil pés, decolagem da 17, primeira curva esquerda, corredor forte. Aciona 5544 no transponder, 1098 é o controle. Para Lagoinhas, sobrevoa Lagoinhas, Feira de Santana, Valença e após Valença regressa a Salvador. O Índia November Alpha. Cinco, cinco, quatro, quatro. Ativo Índia November Alpha, pátio 402 a bordo, para acionamento táxi 2, 1086. Principal tá 3527. Estimativo tá 3597, ingressa pátio principal 07 ao portão. 07 ao portão, tá 3597. Autorizado. Objeto 5722, contato radar na decolagem, submantendo de voo 320 na saída elefa. 320 na elefa, o objeto 5722. A 3153, contato de aproximação, chame torre 118 e sua meia. Torre 186, para 3153. Salvador, é o TAM 3890, está pronto para o táxi, PLB 43, alternando Natal, 4 horas e 20 de autonomia. Afirmativo, TAM 3890, vai aguardar o Airbus da companhia estacionar agora no 07, após o tráfego tem livre táxi via Juliette de Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá pronto, torre 1086, o altímetro no 012. Platinum 612, Juliette, Alfa, ponto de espera 186, sentido tráfego, TAM 3897. Alfa Romeo Alfa Índia Bravo, acena identificação, chega na mar e desceu até nível de voo 050. 050, igual, entendeu o contato com o tempo. Ciente. X-Ray Índia, prossiga. Bom dia, senhor. Mike X-Ray Índia aqui na posição remota, próximo à Gazão Nordeste, na posição 12. Solicito autorização para rebocar para parte 1, para posição 10. Chame o Sol 1219 para essa autorização. Obrigado. Afirmativo, Mike X-Ray India, a intenção é da posição remota do pátio principal, pátio 1, até o portão 10? É, da remota, posso vagar da Nordeste para o pátio 1, posição 10. Afirmativo, tem condições de agilizar? Positivo. Está livre, reporta no término, ingressando no portão 10. Obrigado. Salvador Azul 4069. Salvador, bom dia, gol 1642. Gol 1642 Recife, informação que você é gol, fim 1 minuto cópia, por gentileza. Bom dia, azul 4069. 4069, Campinas, sente agora de Copa número 2. Os 22, libera a direita, solo 1219, tá 3153. Libera a direita, 1931. Transição Caju. 5551 no transponder, 198 ao controle, voo no 642. Autorizado, recife 390, decola da 10, curva esquerda, vai de Puca, transição Caju. Upper Whisk 58, o transponder 5551, controle 198, gol 1642. Correto, repose quando pronto, pressionamento push, gol 1642. Vai botar quando pronto, pressionamento pushback, gol 1642. Salvador, um bom dia, Tantra Zuno 53, Debrano, Tantra 53, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, repose para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, repose para ingresso no 1, Tantra Zuno 53. Azul 4069, pronto, cópia. Azul 4069, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decolagem do ano 0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upzulu 16, Upzulu no 6, após conforme o plano, 5547 no transponder, 198 é o controle, o Azul 4069. Sente, decolagem da 1-0, primeira curva direita, o azul 4069. Correto, 0-1 no portão, após quando pronto, pressionamento push. Pode ser para 2000. Alfa, Índio Bravo. Alfa, Índio Bravo, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 0. Prossiga. Fica esse rodou a aeronave ali, mas é um terço da pista, um pouquinho mais. Pegamos um pássaro grande aqui no nariz da aeronave, tá? Eu mesmo quando você ficou na pista, ok? Gente, grato pela informação. Chamei o controle em 119 decimal 8. 98, 897. Vem manter a pista no 7. Controle Salvador, tá 390, bom dia. Subi à esquerda para o 020. Para ingresso, bate 1, tá 3153. Já bravo, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 010. 010, alfa já bravo. Controle Salvador, bom dia, tá 3890. Tá 3890, contato radar na decolagem, submantenha de voo 330, saída conforme autorizado. 330, conforme, 3890. Trip 5396, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Para 2000, 0, 5722, chame Centro Recife em 12. 60, alterne 1288. 260288, obrigado, bom dia a todos, o F5722. Papa Romeo Alfa, Índia Bravo, reduzir velocidade para 2009. Reduzindo 200 nós, Alfa, Índia Bravo. Afirmativo, Mike X-Ray Índia, grato também pela colaboração, agilidade, portão 10, finalizado o reboque. Bom dia, bom trabalho, até a próxima. Decolar 070 grau 029. Decolagem, grau. Bom dia, o Gono 07 com a Gol para autorização. Guarulhos 360. 809, bravo. No 607, Salvador Guarulhos, 360 o nível autorizado, Upper Whisky 50 a rota, decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição BDEV, Bravo India, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5560 no transponder, 198 o controle, o gol no 607. Afirmativo, autorizado 360 para Salvador, para Guarulhos, na Upper Whisky 50. Decola da curva com a adaptação 90 com a primeira curva direita na Dael Leda. Após Leda, direto Pived, Bravo, Índia, Vitor, Eco Delta. Para interceptar a Upper Whisky 50, transporta 5560, controle 1198. Só corrigindo, a última posição é Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. Positivo, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. Papa Romeo Alfa, Índia Bravo, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 1110. Alô, Salvador, voo no 804. Autorização Galeão, temos a informação Golf. 1804, aguarde, por gentileza, Golf, a informação em curso, aguarde cópia. 7, pode confirmar aí a informação, senhor? Confirme. Informação foi por 804? É o primeiro para cópia, informação em curso é a Golf, confere, aguarde cópia, 360 Galeão. Afirmativo, tá, senhor, aguardando o gol 804. Paulo Salvador, o azul 4069, pushback, acionamento, posição 1. Afirmativo, 4069-01, portão está livre, reporte táxi. Livre, reporte táxi, 4069. CP53, o nome é completo aproximação, chame torre 1918 desse momento. Coitado Maduro, o General Emeral, precisa ficar na 28. Tem condições de curvar de imediato, agilizando? Afirmativo. Eu tô com tráfego na final de 3 milhas, 1-0 com 1-8-2 nós, 1-8-0 nós. Agilize para cruzar 28. Torre Salvador, bom dia, 3-5-3-1-6. 5-3-1-6, chame final normal, estamos 0. Recife 1-2685, alterna 2545. 2685, 2545. O TAN 3890. Ou 1715, está no portão 4. É, solicita 400 para Brasília e prioridade transporta órgãos. Afirmativo, transporte de órgãos vitais, o Gol 1715, mais um minuto cópia. Ok, né? Muito obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeo Índio November Alfa, na sua escuta. Papa Romeo Índio November Alfa, mantenha-se em condições visuais, corredor, corredor forte. Mantenha corredor forte, visual, de November Alfa. Papa Romeo Índio November Alfa, confirma intenções? Alagoinha, Feira de Santana, Valência, regresso ao Salvador. Salvador, 353-16. 5316, avistado, autorizado pouso, vento calmo. Livre pouso na 1-0-5316. Papa Romeo, Índio November Alfa, autorizado direto a Lagoinhas, confirme tempo total de voo. Projeto Lagoinha, está estimando Salvador, Salvador em 2 horas e 20 minutos. Cintia. Para Salvador, o Índio November Alfa pode subir para 3 mil pés ou manter 1 mil pés? Autorizado 3 mil pés, Papa Romeo, Índio November Alfa, ajuste na 0 no 2. Salve para 3 mil, Índia November Alfa.